Salve, salve, coelhada! Vamos aí com mais um Decadentes, o número 406, para falar de América e Fortaleza, pela Sul-Americana, e também desse América e São Paulo, que acabou de acontecer e nos deu bastantes alegrias e também nos deixou bastante preocupados. Foi um jogo de altas emoções. O senhor Jairo Viana está tentando se conectar aqui conosco, mas a internet dele está mais lenta que o Alê, está com mais má vontade do que o árbitro da partida de hoje. Então, vou seguir a apresentação aqui. E temos os culpados de sempre, né? O Jair tá tentando aí. Mas vamos lá. Lucas, dê o seu boa noite aí. Boa noite. Como o Jairo não pôde ir no estádio hoje, eu dei uma de Jairo, resolvi sair uns minutinhos antes de acabar a partida. Perdi o último gol. Mas tudo bem que eu perdi o último gol do América, então deu para comemorar do lado de fora enquanto eu estava indo embora. E ele, a razão da nossa vitória hoje. Descobrimos que a má fase que a gente tinha no Brasileirão era que, senhor Thales Maciel, sempre que ele bebe antes das partidas, o América vinha perdendo. Hoje, que ele finalmente não bebeu, a gente ganhou. Acho que temos a razão da nossa vitória hoje. Thales, comente e já emenda aí o seu boa noite com o resumo dessas duas partidas. Gente, eu sou caluniado demais, pelo amor de Deus, peraí que eu... O bebezão realmente não tá conseguindo internet não, ó, chegou. Não, gente, minha internet aqui tá um lixo, quem vai apresentar hoje é o Felipe, porque não tem a mínima condição de apresentar daqui não, viu? Tô no celular. Quer dizer que eu tenho internet de resort aqui em casa? Provavelmente, porque a daqui é um lixo, tá caindo tudo, aqui tá uma porcaria. Só não tem a vista de resort, né? Mas vamos que vamos. Então tá, vamos falar dos dois jogos, né, que a gente teve essa semana. Quer dizer, na verdade, um jogo semana passada, porque hoje é domingo, começou uma outra semana, né? Tivemos dois jogos aí. Na quinta-feira, num horário muito difícil para esse trânsito de Belo Horizonte, né, que é 7 horas da noite, a gente enfrentou o Fortaleza. E difícil. Copa Sul-Americana, onde a competição que a gente estava bem nela, né? Fomos com uma escalação ali bem, bem estranha do Bustos, né? Ele inventou ali um Wellington Paulista que não vinha jogando, de repente ele virou titular, não sei porquê. E não dá, o Wellington Paulista tem toda uma carreira aí e tudo, mas o Vasco esse ano, só como exemplo, o Neném, que é um ídolo lá, o Vasco subiu e emprestou o Neném para o Juventude que está disputando a Série B, porque o Neném tem 40, 41, 42 anos, então assim... E olha que o Neném é meia, hein? Nem é um centroavante. Então, assim, ter renovado com o Wellington Paulista foi uma loucura. Foi uma loucura. E manter ele, colocar ele de titular numa Sul-Americana, a loucura fica dobrada ainda. Mas tá bom. Logo no comecinho do jogo ali, com poucos minutos, nossa zaga bizonhamente falhou. Mas bizonho. Primeiro gol foi bizonho. 1-0 pro Fortaleza, nós sentimos muito gol. O time vem muito pressionado. O time com os nervos à flor da pele. Tomamos o segundo, tomamos o terceiro, e só não foi mais porque o Fortaleza deu uma segurada ali. O Fortaleza veio com o time titular e o Marinho infernizou a nossa lateral ali. Viemos para o segundo tempo, o Paulista deixou o gramado, entrou o Mastriani, conseguimos um gol. Nos deixa vivos na competição? Não, praticamente acabou, né, gente? É impossível? Não é impossível. Mas é possível? Muito difícil, porque a gente tem que fazer 2 para ir para pênalti. Dentro do Castelão, vai estar lotado. Então, assim, é muito difícil, muito difícil. Não é impossível, mas ficou muito distante essa classificação, mais uma classificação inédita aí. Bom, vamos para o jogo de hoje, que é o que interessa, né? O Campeonato Brasileiro. Nós estamos na última colocação, com 10 pontos, última colocação. Pegamos o São Paulo ali com James Rodrigues e tudo mais. E entramos com 3 zagueiros, o que surpreendeu muita gente ali, a entrada do Ricardo Silva, que vinha de lesão, entrou o Ricardo Silva, que é... Quando colocou o Ricardo Silva, eu até falei, putz, mas quando você vê o Ricardo Silva em campo, você entende, porque o Ricardo Silva é o cara do chutão, o cara que tava ganhando no ar e tudo, então assim, foi uma escolha boa a do Ricardo Silva ali para completar e para ficar ali do lado do menino lá, como é que chama? Rodriguinho. Rodriguinho que entrou no lugar do Daniel Borges, que fez uma lambança na Copa do Brasil. O Daniel Borges fez uma partida para ele olhar e falar assim, putz, eu sou realmente um jogador profissional? Uma partida péssima, ridícula do Daniel Borges, na Sul-Americana. Então ele foi para o banco, entrou o Rodriguinho, e nessa do Rodriguinho ter entrado, colocou-se o Ricardo Silva ali mais para dar uma proteção a mais na zaga ali, proteger mais o lado do Rodriguinho. O Rodriguinho é um menino e fora da posição também, né? Bom, um jogo muito disputado no meio de campo. O América muito, muito brigador, muito mordedor. Com algumas peças ali meio, ainda destoando do resto do elenco, né? O Lucas Cal meio perdido, né? O Maidana não é aquele. O Maidana é um zagueiro muito alto e que não dá segurança pra gente, né? Engraçado isso, né? E o Felipe Azevedo, no primeiro tempo, o Felipe Azevedo não foi o que a gente. Não foi o que talvez o que o Bustos queria, que era a válvula de escape, né? O Felipe Azevedo virando para a direita, para a esquerda, mas não conseguindo muita coisa. Bom, viemos para o segundo tempo, sem nenhuma alteração ali, e numa jogada do Felipe Azevedo para o Rodriguinho, achou o Rodriguinho, foi até a linha de fundo, achou o Mastriani, e centroavante é aquilo, dentro da pequena área, não tem para ninguém, não, é dele, ele se antecipou o zagueiro, 1-0 para a gente, e aí começou não, porque assim, desde o primeiro tempo, esse juiz, que eu acho, os Deleucas aí me ajudem, que eles são mais bem informados que eu, eles são mais pesquisadores que eu, vamos dizer assim. Para mim, o juiz de hoje é o mesmo que apitou o nosso jogo contra o Flamengo lá no Maracanã. É um juiz caseiro ao contrário, né? Porque ele estava enervando o nosso time. Ele estava dando uns cartões pro nosso time ali, que puta que lá merda. O Breno tinha acabado de entrar, ele deu um cartão pro Breno. Porra, que merda que é essa, sacou? E o time do São Paulo batendo a rodo. O time do São Paulo batendo, sem dó nem piedade. O lateral esquerdo deles, toda hora tava mandando o Rodriguinho, toda hora. E o juiz não fez nada. Até que num lance lá, o Marlon caído, o São Paulo continuou o lance, em vez de jogar a bola para fora, uma confusão danada. O Mastriani foi, nós vamos falar sobre isso ainda. Eu acho que o Mastriani fez o que a gente queria que um jogador fizesse, tivesse uma raça absurda. Deu uma porrada no cara do São Paulo, regaçou o cara de São Paulo, tentou segurar, não conseguiu, deu um carrinho nele por trás, uma tesoura. Vendo aqui em casa agora, na hora que eu cheguei, para mim é um lance que tinha que realmente ser expulso. Na hora do campo lá, não tem que ser expulso não. Mas os caras de São Paulo foram para cima do Mastriani, foram para cima empurrando, não sei o quê, e o juiz expulsou o Mastriani, expulsou um jogador da reserva do São Paulo, que não é um maluco, cara. E o São Paulo, logo em seguida, num pênalti do Iago Maidana, que de onde a gente estava ali, do Portão 6, foi pênalti, claro, não tem nem discussão. O Cavicchioli, que não queria mais tomar 3 gols, o Cavicchioli defendeu a cobrança do Pato, só que no rebote, o Cavicchioli deu azar pra cacete, que ele defendeu e a bola caiu no pé do Pato, não tinha nem como ali. Gol do São Paulo, e juizão, me apronta de dar 10 minutos, filho da puta do caralho. E... só que, numa escapada ali na direita ali, o Daniel Borges chegou na linha de fundo, uma jogadaça do Daniel Borges. Eu ainda não sei se o Juninho realmente fez o pivô por querer, ou se ele não conseguiu dominar a bola e isso virou um pivô. Eu só sei que o Varanda entrou igual um leão, gol, uma festa do cacete, e a pressão, aí depois do gol, a pressão do São Paulo, uma vitória que nos dá uma... nós estamos muito longe de sair da zona do rebaixamento. Mas a gente precisava vencer. E vencer do jeito que a gente venceu hoje muda o astral. Quem foi no campo hoje viu um astral ruim. Um negócio, todo mundo... O dia já não ajudou, né? Um dia muito cinzento. E um público muito abaixo para o jogo das 4 horas. E difícil. Mas eu acho que mudou o astral. De ruim para a semana que vem, a ausência do Mastriani, né? Então é isso. Boa. Jairo, você consegue comentar em cima desse resumo? Ou a sua internet aí vai te deixar na mão? Vamos tentar, que a minha internet está tipo a internet do Lucas, né? Então, meu áudio está muito ruim também, provavelmente, né? Não, mas tá dando para te ouvir bem. Ah, então tá bom. Menos mal. Em primeiro lugar, eu queria falar uma coisa, que teve dois jogos essa semana e eu não fui com o meu bebê Thales para nenhum jogo desses dois jogos. E eu tenho certeza que ele ficou chateado, e eu também. Mas eu tenho certeza que eu dei recomendações aos presentes lá, que ele fosse bem tratado, que todo mundo fosse lá dar um abraço nele, que ele não poderia ficar isolado, não, que isso está errado. Então, moçada, eu acho que a gente teve uma semana aí que você tá falando no mudo, babacão. Não, eu tô falando que assim, o jogo de quinta-feira eu fiquei muito tonto, mas eu hoje, como eu não tinha carona para voltar, eu não bebi. Hoje eu não bebi, hoje eu tô zero bala. Você fez falta, me fudi. Cara, então, eu acho o seguinte, eu acho que a gente teve dois jogos na semana aí que foram muito diferentes, né? A gente teve um jogo de hoje, que eu acho que a gente fez um jogo ok, não acho que fez um jogo excelente, mas foi um jogo ok, e que corrigiu o principal problema que a gente tinha, que era a defesa. A defesa hoje fez um jogo muito bom, né? Então eu acho que isso era uma prioridade muito grande que a gente tinha, que era arrumar a defesa. A gente vem falando aí no programa aí já tem um bom tempo dessa ideia de fazer um 3-5-2 ou algo assim, trabalhar com três zagueiros, e eu acho que a gente deveria insistir nessa formação. Eu acho que ela vai funcionar bem. Agora, o jogo de quinta-feira, gente, o jogo de quinta-feira, para mim, é o fundo do poço. Aquilo, para mim, eu acho que não tem jeito de fazer um jogo pior do que aquele em termos de vontade. A gente viu um time completamente entregue, a ponto de ter briga no banco de reserva. Então, assim, a gente viu um time completamente no fundo do poço ali. Tomara que o jogo de hoje a gente comece uma reação. Nosso presidente Alencar hoje escreveu no acho que no Instagram, né? Que o Campeonato da América começava hoje. Tomara aí que ele tenha profetizado aí. E eu não, para ser sincero, assim, antes que eu tô vendo algumas perguntas aí nos comentários, eu não acho que há salvação, não. Eu acho que a gente já tem que, inclusive, se preparar, fazer um planejamento para a Série B. Mas que a gente faça um campeonato bem melhor do que a gente fez até hoje e tentar encerrar essa Série A aí de forma mais digna possível. Eu vejo assim. Mas hoje deu uma pequena esperança de que a gente pode ter um time um pouco mais funcional do que a gente teve até hoje, do que a gente teve até em 2023 como um todo, né? Eu como o otimista que sou, né, como os próximos cinco jogos são jogos ganháveis, eu acho que se a gente emendar essa sequência de seis vitórias, né, contando a de hoje, dá para acreditar, porque eu acho que a gente vai diminuir a diferença para fora da zona consideravelmente. Isso se não conseguir sair, assim, né, porque... os times lá de baixo não é que estão exatamente bem, assim, né? O Santos hoje tomou uma traulitada, então talvez dê, né? Então, assim, há esperança, mas, assim, é muito difícil, beira o impossível. Mas é aquela história, emendar mais cinco vitórias aí, que, de certa forma, quatro dessas partidas serão em casa, não são times... E a partida fora é contra o Cuiabá, que não é um time exatamente... não é um time ruim, é um time ajeitado, mas também não é um time... impossível de ganhar, então acho que dá, se a gente emendar essas vitórias, ficar seis vitórias seguidas, eu acredito... É bom que você tá pedindo pouco, né? Você quer só cinco vitórias em cinco, né? Não, em tese seis em seis, porque eu tô contando que já ganhamos uma hoje, então... Mas duas seguidas dá, o próximo jogo é o Santos, que vem uma draga do cacete. E depois do Santos é o Cuiabá, também não é difícil, depois vai pegar... Agora já esqueci a sequência. Tem Bragantino, vai ter Cruzeiro e... Eu esqueci, mas assim, são ganháveis. Dá pra gente emendar uma sequência boa aí. E se ganhar essas partidas todas, aí acho que... O outro é o Vasco. A partida reposta já vai ser aí nesse esquema. Eu iria até menos, assim, em vez das seis vitórias. Se a gente ganha do Santos em casa, depois ganha do Cuiabá fora, a gente já volta pra briga. O problema é que nesse momento a gente não tá nem na briga. O problema é esse. A gente tá 8 pontos do último fora da zona ali, né? Então, a gente tava 11, né? Eu digo assim, a gente ganhando do Santos, que é um adversário direto nesse momento, e depois ganhando do Cuiabá, que é um time que tecnicamente não é superior ao nosso, é um time que tá mais organizado, somou mais pontos, mas você pega jogador com jogador ali, não tem nada de absurdo, a gente volta pro campeonato. O problema é que a gente teria que fazer isso primeiro. Depois aí pensar no qual que seria o planejamento pro restante. Mas nesse momento aí a gente ainda não está na briga. Para mim, esse que é o problema. Mas uma coisa que hoje foi. Duas coisas que hoje que eu achei que foram positivas. Primeiro, o Thales até falou sobre isso, né? Achei o time muito mais organizado. O Thales falou um pouco sobre da forma como o time estava jogando. Eu achei que o time estava organizado, assim, ele lembrou aqueles jogos quando a gente estava tirando a cabeça do fundo do poço ali, que a gente ganhou do Internacional, ganhou do Fortaleza, que é um time que não fazia nada demais, mas estava super compacto, estava fazendo ali o que parecia que um feijãozinho com arroz. Foi quando o Mancini tirou o Alê, tirou o Juninho, tirou a galera e colocou o Breno, né? E depois ele começou a voltar com essa galera, a gente voltou a draga, né? Mas me lembrou um pouco aquele time, que é um time limitado tecnicamente, não faz nada demais, mas assim, ainda no primeiro tempo, teve o Azevedo mandou uma bola para o Martínez, que ele poderia ter aberto o placar, ele acabou chutando em cima do Rafael. Teve o lance do escanteio também, eu não sei quem cabeceou, então acho que foi o Avelar, que o Rafael fez uma boa defesa. Então o time assim, estava feijãozinho com arroz, mas sem passar susto. Primeiro tempo, o São Paulo não fez nada assim, em termos ofensivos, né? E no segundo tempo, aí entrou outro ponto positivo que tem a ver com o negativo também. A expulsão do Mastriani foi uma merda ter sido expulso, foi uma merda. Mas mostrou que os caras estavam com vontade, né? Porque até então parecia que o América estava perdendo, estava tudo bem. Na arquibancada, o sentimento, pelo menos próximo de mim, foi meio que unânime de que, pô, finalmente, né? Os caras estão querendo alguma coisa. Tanto que o Mastriani, quando saiu, a torcida gritou o nome dele. Mesmo ele ter sido expulso e provavelmente poderia ferrar com o nosso resultado, né? Então esses dois pontos foram positivos. Mostrou que os caras não estão mortos. Ainda que a chance seja pequena, de alguma forma, em algum nível, em algum percentual, eles estão acreditando. E até dando a minha opinião do que o Thales falou também, eu acho que o Juninho não quis fazer o pivô, não. Ele tentou dominar, não conseguiu ali, aí, pô, viu que o Varanda estava perto, saiu pro Varanda chutar e o Varanda fez o gol. Mas deu certo, que bom que a jogada fluiu dessa forma. Uma bela jogada do Daniel Borges, né? Diga-se de passagem. Agora, de ponto negativo, não sei se já tem uma explicação plausível, não sei se não estou sabendo, mas eu acho que apesar de ter tido uma discussão na quinta-feira, não sei se o Pedrinho não foi relacionado por conta disso. Mas o América não pode abrir mão de um jogador que talvez hoje poderia fazer diferença, ajudar ali em alguma troca, no sentido de ser um escape, né? Que em algum momento está faltando isso para o América. O Azevedo não dá conta de fazer isso o jogo inteiro. Acabou que as trocas foram mais táticas também, entrou o Varanda, que entrou bem, fez o gol, que bom. Mas assim, tomara que ele volte a ser relacionado, pense um pouquinho mais para o grupo, ele está muito individualista, mas é um cara que pode ser importante para a sequência do campeonato, a gente pode precisar dele. Varanda para centroavante domingo, hein? Exato. Eu metia ele de 9, foda-se. Lucas, antes de você falar qualquer coisa, deixa eu dar uma notícia muito boa, gente. Negócio que aconteceu hoje, quero compartilhar com todos vocês. O Cruzeiro acaba de tomar um gol, tá 2-0 pro Grêmio. Isso. Sobre o Varanda, quando ele entrou, ele não entrou. Às vezes que ele entrou bem, inclusive no clássico, ele não entrou de 9, né? Mas eu acho que poderia ser uma boa, sim. Tem mais mobilidade ali. Mas eu vou te falar, que jogador tem sido o Mastriani, hein? O homem tá cravando mesmo. A gente ainda fica puto com a América de não ter contratado o Vegetti. Mas nesse momento, o problema do América não é um camisa 9. Tipo assim, o cara tá fazendo os gols dele. Aí nós estamos falando aqui, vamos colocar o Varanda de 9, próximo domingo, não sei o quê. Aí no meio da semana aparece o Boi Bandido treinando lá. É titular domingo. Depende, se o Juninho deu uma entrevista falando que a gente tem que jogar pro Aloysio poder recuperar, é capaz dele aparecer titular mesmo. Tem umas coisas que eu não consigo entender, cara, sinceramente. Olha pra você ver, hoje, dia 27 de agosto, qual que seria a chance de ver um Aloysio jogando no próximo mês? Vamos colocar assim. Hoje é zero. Aí, do nada, ele vai aparecer numa escalação, talvez de titular. O Kaiser estava hoje relacionado, hein? Uai, o Elton Paulista quinta-feira. Mas o Kaiser colocaram a fotinha do Kaiser lá nos relacionados, me deu um medo danado. Puta merda, só falta agora. Mas aquilo foi só pra agradar o Casares. Deixa quieto. Deixa o Casares ver a escalação com uma Kaiser lá desenhada, que ele vai ficar mais feliz. Não. Eu acho que isso vai deixar ele chateado. O Casares gosta de uns destilados mais caros, né? Você acha que o Casares vai tomar Kaiser? Eu acho que falta um pouco de coerência, assim. Não, faz, falta muito. Eu acho que essa foi a melhor partida do Mastriani em termos de entrega tática. Ele pressionou bem mais do que ele estava pressionando até então. Ele conseguiu criar mais jogadas. Tem uma jogada que ele deu um drible desconcertante no cara de São Paulo. Depois falou pro Azevedo, que infelizmente Daquela vez ele foi o Azevedo que a gente conhece, né? Mas eu achei que hoje foi a melhor partida do Mastriani. Pena que culminou com uma expulsão, né? Porque eu acho que ele ele crava mais um. E olha que o Azevedo é o pior parceiro possível para jogar com o Mastriani. Se tivesse um ponta ali que chegasse um pouco mais rápido, com um pouco mais de qualidade ali, era melhor para ele. O Azevedo é o pior parceiro. Dentre todas as possibilidades de ponta que nós temos no time, o Azevedo é a pior escolha para o Mastriani, né? Para o futebol dele. É o pior, é o que está entregando melhor, né? Porque os outros estão numa fase que... Não, tudo bem. Eu falo assim, para o time pode até ser, mas o meu argumento é que para o Mastriani, ele não é de forma alguma melhor. Bom, vamos ler os comentários aqui. O gol do Mastriani foi numa jogada assim, né? Que na teoria seria um ponta. Só que foi uma jogada com o Rodriguinho, mas o Rodriguinho tabelando com o Azevedo, né? Do lado direito. E assim, e foi até interessante porque... Eu tava com muito medo, porque defensivamente o Rodriguinho não tava bem. E ofensivamente ele tava dando umas vaciladas hoje, né? Aí quando chegou o Daniel Borges, eu pensei, pô, velho, é uma merda que seja o Daniel Borges, né? Realmente o Rodriguinho não tá tão bem assim na lateral hoje, não. Aí quando já tava o Daniel pra entrar, ele arruma aquela jogadaça e faz o gol. Mas foi uma jogada que não foi necessariamente a jogada de lateral, né? Foi de meia, que é a posição dele, né, no fim das contas. Vamos ler uns comentários aqui, só porque o nosso chat está em polvorosa, né? Programa logo após partida, sim. A audiência fica boa e a interação melhor ainda, né? Então, tem o Lourão falando que hoje foi contra tudo e contra todos, né? Principalmente CBF, arbitragem, juiz, federação, diretoria. O Adir também falando do juiz e perguntando o que aconteceu com o Benítez. Aparentemente foi lesão. E para passar aqui, ele também falou que nem conseguiu assistir o jogo. Tanta raiva que esse juiz fez ele passar também. Felipe Ursini também falando que é contra tudo, contra todos. Raul Batista dando uma boa noite. Fabrício Pereira também. O Antônio Barroso celebrando, né? Até que enfim uma vitória. Fazia 84 anos que a gente não sabia o que era vencer. Ô Felipe, o mais engraçado é que diversas pessoas ao final da partida estão assim, gente, como é que comemora? O que se faz agora, né? Vencemos aí. Geralmente a gente xinga depois do jogo, né? Ultimamente a gente tava só puto, xingando. E normalmente é o América que toma o gol no final, né? Normalmente a gente toma virada. A gente não tava acostumado a tomar um gol e fazer outro depois, não. Fazer? Não. Ainda mais depois da torcida do São Paulo gritando Arerê, o América vai jogar a Série B. Ele tava na raiva. Pô, mais um domingo, né? Que beleza. Eu não tava acostumado realmente, não. Foi... Quando o América fez um gol também, eu comemorei, assim, mas tava meio que sem saber. Tava olhando pro lado pra saber como é que a galera tava fazendo, assim. Você tava de sono de curiosidade? Carro, né? Ô, Lucas, você tava de portão 4? Tava, hoje eu tava... Eu falo assim, entendi. Eu vou no tempo que o América... Lá, o pessoal comemora? Como é que funciona no portão 4? Não, eu tava olhando no 3. Tava olhando no 3. Não, mas no portão 4, pessoal. Lá ele só faz assim, ó. Só bate palma assim, ó. Entendeu? Mas foi legal, bati um papo com minha amiga Cacá, do Onda Verde. Foi um ambiente tão divertido. Gente, esses deleucas estão tudo vendidos mesmo. Cacá é minha amiga. Mas também tem o Roberto Boechat, Rosemary Bigonha, Gilmar Pereira, Rodrigo Magalhães, dando uma dica estética pro Jairo, né? Aparentemente, All Inclusive não inclui pente na internet. A Heloísa, dando um aviso que todo mundo já viu, né? Hoje não vai ter... live com Far Cry ao fundo, né? Ela deu uma boa noite. Felipe Guilherme. Acho que o Pedro Magalhães faz que seja o jogo mesmo contra o Vasco, existe um mundo. Eu acho que existe, se um mundo existe se a gente não ganhar também. Posso estar enganado aí. Acho que não vai ser o Apocalipse, mas acho que não precisa. Se perder contra o Santos, ganhar do Vasco, não faz muita diferença, não. Tem que emendar uma sequência boa também. Aí tem Matheus Duarte também, o Lúcio Melo falando da arbitragem, Rui Susidoro. Eu acho que esse jovem aí é torcedor do Vasco, pela fotinho dele, né? Pode ser. Não sei. Parece aquela camisa, na verdade, a do Centedeca. Fabrício Bevilacqua, que eu acho que se ele for hoje. Ô, queridão, se ele for torcedor do Vasco, eu queria dar notícia pra ele. Acabou o jogo 1-0 Palmeiras. Eu acho que o Fabrício cumprimentou a mim e ao Thales pós-partida, né? Elogiando o programa, como muitas pessoas o fazem com a gente, que é muito legal receber esse feedback da audiência em loco, bastante legal. Eu acho um barato as esposas ficarem bravas com a gente. Gente, melhor essa turma vendo a gente, que é ir pro X-Videos, deixa ver a gente aqui numa boa, porra. Aí também, Hilner Riz, fazendo até a pergunta que o Lucas fez sobre não relacionar o Pedrinho, Bruno Marques, Luke BM, o Lauro Agrizi, Otto Moll. Mas também, ô Felipe, vamos ver aqui também, né? Pedrinho e Boia não estão agregando absolutamente nada, cara. Não estão. Não estão agregando nada. Não. Parece que eles vieram aqui a passeio, cara. É. Parece que eles vieram aqui a passeio. Não, estão assim. Igual eu falei, é o que o Jair falou mesmo. O Azevedo, de todas as opções, de fato, seria pior para jogar com o Mastriani. De todas as opções, é o único que tem conseguido ajudar o Mastriani minimamente. Então, acho que por isso que o Bus chegou e falou assim: pô, esse cara não tá fazendo nada, esse aqui, velhinho, pelo menos tá conseguindo criar umas jogadas, vou com ele aqui e foda-se o resto. Enquanto eu estiver aguentando, eu coloco. Pelo menos ele percebeu. Ele não falou assim: se o Bus falando, você tem que imitar ele falando em espanhol. Ah. Estou bendito. Está esse viejo. Esse viejo. Esse viejo é o único que rua algo. Que puede agregar al fútbol del Mastriani, solo me voy a ponerlo, que es lo mejor que tiene ahora. Tales, nota pro espanhol do Felipe. Zero. Google tradutor aí. Não consegue traduzir isso, não. O Google vai perguntar assim, que idioma que é esse? Que idioma que é esse aí? Meu problema é que eu aprendi a falar, eu melhorei meu espanhol na Andaluzia, o espanhol deles é horrível, então assim, aí... Percebemos. Eu peguei o sotaque de Andaluzia mesmo. É. Meu espanhol é muito bom, o Jairo pôde presenciar, eu falando espanhol, muito bom. Boa, maravilha. Pelo menos no Paraguai, o meu espanhol salvou a gente. Que se dependesse deixa falar em outros idiomas, outras nacionalidades. Não sei por que cargas d'água tinha uma porrada de australiano lá no jogo hoje. Porrada. É. Coisa de uns, sei lá, talvez umas 30 pessoas ou mais. E uniformizados, né? Todos com as camisas da Austrália e tudo, mas todos na loja do América comprando roupas do América. Isso antes de começar o jogo. É, que bom que nós vencemos, né? Que eles saíram daqui com a... Uma experiência boa, né? Que bom. Será que é porque o América já se salvou do rebaixamento na Austrália? As coisas não acontecem antes lá. Só para falar um outro relato aqui importante. Como é bom fazer um programa sóbrio, né? Como é bom. Eu vou lembrar de tudo amanhã. Mas até para lembrar que o Thales sabe disso. O Richardson Calil, né, que veio cumprimentar também a gente pós-partida. Falou, agradeceu muito ao Thales, falando que os elogios, as recomendações que o Thales fez ao Twitter dele, né, a conta, rendeu a ele muitos seguidores. Ele falou que teve um aumento exponencial de seguidores graças a Thales. Não, graças a mim não, graças ao mérito dele, gente. O Richardson escreve uns negócios muito legais no Twitter. E o Twitter, como é um ambiente muito tóxico, quando você consegue separar o joio do trigo, né, você consegue achar um cara bacana escrevendo coisas bacanas sobre o América, tem que ser exaltado, sabe? Não é Twitter mais, agora é X. É ex, então, né? Já que vocês estão falando em outras línguas aí, ô seus bobocas. Isso. Bom, e... Meu bebê Jara, ele tá na Escandinávia, que ele tá paralisado? Que porra é essa? Ia lá. Não tô não, senhor. Tô vindo direitinho aqui, viu? Ah. É que você tá acostumado comigo apresentando, falando o tempo inteiro, então você tá me estranhando. E falaram aqui, ó, era delegação de futsal masculina e feminina da Austrália. Olha que legal, cara. Mas não respondeu muito o que eles estavam fazendo aqui, né? Ainda. Bom, talvez um intercâmbio, acredito eu, não? É, pode ser. Nós temos nosso time de futsal, às vezes vieram aqui para aprender a jogar um pouquinho. Eu vou lugar certo, como mas eu sou do esporte especializado, vou tentar me inteirar aqui, peraí. E não cai essa internet sua, não, bicho. Você não passa de fazer essa porra desse esporte especializado aí, não serve essa merda, não. Só fiz merda. Vieram aqui aprender com o grande craque Batata sobre o que é futsal de verdade. Entendi. Verdade. Nota-se que você não está acompanhando o futsal do América. O Batata se aposentou deve ter uns 4 anos. Mas agora ele deve ter virado técnico. Caiu, já. Você não está sabendo, entendeu? Ele ou virou uma sopa, né? Ou um purê. Felipe, antes de você continuar, perdão. Hoje distribuíram a revistinha do América, né? Que tem uns negócios, tem umas bobagens aqui que é sensacional. Dos ex-jogadores abaixo, qual deles já atuou pro América e São Paulo? Uma pergunta idiota, mas ok. Mas tem uns trem legal, tem a tabelinha aqui, a do Jara é mais legal. Mas o que eu achei interessante aqui, ó, que fala aqui, ó, o tamanho da nossa vitória hoje. O retrospecto do América de São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Não fala, você só fala os jogos. O América já jogou com São Paulo 25 vezes. E o América só tinha 2 vitórias. Tinha 8 empates e tinha 15 derrotas. E tinha feito 19 gols e tomado 45. Então, assim, o nosso retrospecto contra São Paulo é péssimo, cara. Então, essa vitória hoje só engrandece mais ainda. E vou aproveitar para acrescentar que... E outra coisa, só desculpa, Jário. O pessoal do América e tal fica bravo com a gente aqui, ó. A gente consome vocês também, seus idiotas. tá? A gente consome e fala bem de vocês, tá? Diferente de vocês, que fica lá colocando aquelas bandeiras lá de ex-presidente, em vez de deixar colocar as bandeiras do decadente ou da puta que pariu, tem que ficar vendo aqueles caras lá, ex-presidente, você tá se fuder, cara, pra aquelas bandeiras de merda lá. Segue o jogo, gente. Paz e amor pra todos. Beijo de luz. Aproveitar pra falar uma coisa, como é que esse time do São Paulo é um time de babaca, hein? Puxa vida. Como é que chama o atacante deles, Jairo? Você que viu pela TV. O atacante dele? Todo desenhado. Tá jogando desde o primeiro tempo. Na hora que os caras empataram, que a torcida começou a cantar, ele vai jogar a Série B, esse filho da puta foi lá na torcida e mandou eles cantar mais. Que babaca do cacete. Mas e a briga começou, a briga terminou, aquela briga no final foi exatamente por causa disso. Porque aí os caras foram lá, foram tirar satisfação com esse cara e deu aquela confusão lá. Que time de babaca, os caras fazem uma falta pesada, como fizeram aquela no Marlon, no campo de defesa deles, e aí eles são incapazes de exercer um fair play, cara. E aí o que obrigou, e aí o juiz deixou o pau cantar e obrigou o Mastriani ir lá e mostrar que tinha bola, né, dentro do calção. Não, tinha homem dentro de campo, né? Exatamente. Não tinha menino, não, tinha homem. E ir lá e resolver o problema. Pô, bicho, que palhaçada, que time de babaca, sinceramente, cara. Onde já se viu, você faz uma falta na sua área de defesa, você é incapaz de exercer um fair play? Idiota, velho. E todo mundo gritando. Você pode ver a jogada, todo mundo gritando, o cara tá lá, velho, o cara tá lá, se contorcendo lá, velho, e tal. E os caras... Foi uma porrada, né, bicho? Foi uma porrada. Foi, tanto é que o Marlon saiu. Quer dizer, tem uns amigos meus que são São Paulino, o cara tava fazendo cera, eu falei, é uma cera tão completa que ele saiu do jogo pra completar a atuação digna de Oscar, você entendeu? Eu falei, que time de nego babaca, sinceramente. A impressão que eu tive foi que ele torceu o joelho, você conseguiu ver isso pela televisão? Cara, eu acho que ele tomou um puta de um pisão, sinceramente. Porque lá do campo, não pareceu que foi uma falta pesada, mas deu pra ver que ele tinha torcido o pé, quando ele dominou, quando tava em cima da bola, assim. Pela TV, eu fiquei com a impressão que ele tomou um pisão. E quer dizer, igual eu tô falando, cara, tipo, se fosse uma falta... Que tipo assim, sei lá, já tivesse ali uma vantagem... Jairo, só um minutinho, deixa... 3-0 pro Grêmio, continue aí. Você tá muito preocupado com os seus co-irmãos. Bicho, quanto tempo que a gente não ganha uma e todo mundo... Ah, não, se bem que a cachorrada ganhou, né? Segue o jogo aí, 3-0 pro Grêmio. Inclusive, eles foram campeões brasileiros essa semana, né? Bicho. Que babaquice, velho. Outra coisa, rapidinho. Liga da Marinha, formada pelo Bob Esponja, Lula Molusco, Popeye. Marinha, vai tomar banho pro um negócio desse, cara. Se fuder com a merda dessa aí. Aqui, tô vendo sua camisa aí. Bicho, essa camisa ela ficou linda. E nos jogadores em campo ficou mais legal ainda, cara. Ficou maravilhosa essa camisa. Não. Você não gostou? Ela tem patrocínio, eu acho que ela é bonita, mas ela em campo eu achei que ela ficou bem feia. Como eu achei que ia ficar... Ficou bonita, Jara. Ao vivo ela ficou bonita. Pela televisão eu achei bem poluído, como eu achei que ia ficar. Ia ter muita informação... Não, mas ao vivo ficou bonita. Ao vivo ficou bonita. Pela televisão não curti, não. Achei que ficou bem... Ficou como diria minha mãe, ficou bem viola de congado. Cheio de trem pendurado. Falar em bonito... Oi, pode falar. Tô aqui. Não, é um amigo nosso. Eu vi um comentário dele aqui no... O Tales é seu amigo? Vídeo. É também. Chupa. Muito amigo. Chupa de Mora novo. No meu coração. Chupa de novo. Mas eu vi o Rolon, ele, quando o Benício estava em boa fase, ele fez um coque samurai. Eu quero ver qual que vai ser o visual que ele vai fazer para imitar o Mastriani agora, né? Agora acho o Mastriani. Acho que vai ter que deixar a barba crescer, vai ficar uns dois meses sem fazer a barba. Ah, não, mas ele e Mastriani são BFF. Os dois trocam figurinha o dia inteiro, todo dia. Se o Mastriani for para a praia, ele morre afogado. Morre tranquilamente, viu? Porque nu, o bicho tá agarradinho lá, ó. E tudo pra ganhar a camisa, gente, é muita mediocridade dessa turma. E ganhou? Fuder. Ganhou. Sei lá, a bichona do cacete, não foi no jogo hoje, porque quinta-feira passei muita raiva pra ela. Se foda, parece que começou a torcer pra América agora, bicho. Mas realmente, hoje sempre vão, né? A turminha do que tava aí na onda da Série A aí, de Libertadores, Sul-Americana, já começou a subir, já. A seleção masculina de futsal foi. Como é que vai quem sempre vai? Esse povo nunca tinha ido lá, não. Mas assim, eu tô feliz, galera, dos pé frio no ir, mas espero que vocês voltem, tá? Porque eu quero ver o América bem. Mas que vocês são os pé frio do caralho, são? Só fechar a onda, o Gilberto Weber está mandando as saudações lá de Vila Velha. E o Pablo Melgaço também, caralho, falando que o Thales está em casa agora, tomando uma Mil Montes. O problema é que nós temos aí as cachaças aí para sortear, né, bicho? Puta que pariu. Eu espero, sinceramente, que essa Mil Montes seja uma daquelas que pode envelhecer na garrafa, né? Porque do jeito que tá, o Thales vai sortear ela quando ela tiver, tipo, 50 anos, né? Tomara, filho. Eu já percebo que meu anjinho aí não conhece de cachaça, né, filho? Cachaça, quanto mais velhinha, melhor, né, nego? Mas tem um certo local para envelhecimento, né? Whisky também, em tese, você tem um whisky bom de 25 anos, mas se não, deixar... Não, existe isso, não, é diferente. Cachaça para whisky, não. Cachaça é coisa de homem. Tem essa frescura toda do caralho. Não, não. Igual vinho, tem que ficar deitado. Esse comentário temperatura, já, né? Não sei o quê. Então, vou comprar uma adega para mim. Não sabe whisky, de nada. Thales não sabe de nada, não. Você convida o Thales. Você não sabe de nada. Não sabe de cachaça, não sabe de nada. E cerveja ainda toma é da ruim. Desde que seja barato. Sabe de porra nenhuma. Eu não bebo. Mas, mudando um pouquinho, falando bebida, falando em bêbado, né? Quer ou não, o nosso time hoje estava defensivamente muito bem até o Éder entrar na zaga, né? Eu achei que você ia falar do Casares. Não. Falando em bebida, falando em bêbado. Eu falei, ele nem entrou, pô. Aparentemente ele encontrou Jesus, eu vou acreditar até que prove o contrário. Então, mas o Éder também, quer ou não, ele também participou negativamente dos 3 gols do Fortaleza na quinta-feira, né? Sim. Vocês acham que ele tá com essa moral assim, ou agora ele perdeu o espaço de vez? Pra mim, perdeu o espaço. Ele entrou porque o Marlon machucou, o lateral esquerdo tinha que ser o Avelar, e precisava de repor um zagueiro porque o trio de zaga tá funcionando. Assim, pra mim, perdeu o espaço. O Júnior machucou, parece, né? Ele tava lá no posição 4. Pois é, saiu um papo aí que ele tava que ele machucou aí, sofreu uma entorse, não sei o que e tal. Mas ele não estava mancando. Não estava mancando, tava com a família dele lá. A irmã dele, que é a cara dele, inclusive. Tadinho. Eu acho que é a irmã, né? Ou então tinha uma outra pessoa com aquela cara dele lá. Coitado. É, mas... Não vou fazer mais nenhum comentário. Mas ele estava no banco, né? Então, em tese, quinta-feira ele podia jogar e aparentemente hoje eu não podia de novo, né? Talvez tenha sido um jogo, né? Talvez. Mas ele não entrou na quinta, né? Tá certo. Só se ele machucou de novo, né? Sentiu, melhorou, foi pro jogo, fez um treinamento e sentiu de novo. Pois é, o Júlio, cara, é uma coisa engraçada, é mais ou menos equivalente ao problema do Breno. Eu não consigo entender como é que esses caras não são titulares, sinceramente. Para mim, eles estão um nível acima das opções que a gente tem no banco. Essa é a verdade. Tanto é que eu acho que, por exemplo, o Breno no lugar do Juninho e o Júlio no lugar, por exemplo, do Maidana ou do Éder, faz muito mais sentido do que qualquer outra opção. Eu acho até... Principalmente o Breno. O Breno tem não sei se o pessoal deve ter percebido, a última jogada do primeiro tempo hoje, conseguiram encontrar o Juninho, aí o Juninho tinha uma janela ali para um passe, para enfiar a bola pro Mastriani. O Mastriani pediu a bola, mostrou o lugar que ele ia correr, já fez o movimento para poder receber ela na frente, o Juninho olhou para ele, virou pro lado e deu a bola no Rodriguinho. Então, assim, ele não tem esse passe diferenciado. Ele sempre vai preferir o passe mais fácil, o passe para trás, o passe pro lado. Ele não vai conseguir dar aquela enfiada, aquele passe mais qualificado pra frente, né? Isso faz falta. No jogo, podia ter sido. Às vezes, se essa bola tava no Martinez, ele tinha achado o Mastriani. Mas é engraçado. Com todas as críticas que a gente faz ao Juninho, ele fazia isso, cara. Por exemplo, naquela época com o Ademir, por exemplo, o Ademir cansou de pegar esse tipo de bola com o Juninho ali e fazer gol. Mas ele tinha que dar o passe pro lado, né? Ele não é o passe exatamente pra frente. Ele dava o passe pro lado e aí pro lado ele continua. Mas era no facão, né? Ele dava aquele passe pro lado no facão. É que essa ali era mais difícil. Era aquela bola de meia mesmo, aquela colocando entre os zagueiros. Esse passe é mais difícil dele acertar. Eu acho que é por isso que ele não tenta. A pro lado é mais fácil. Ele tem essa, não sei se você faz, às vezes por medo, que você rama a bola pro lado, em tese é mais fácil recuperar, alguma coisa assim. Ele tem esse receio. Porque o efeito foi isso. Se é o Breno, se é o Benítez, se é o Martínez, eles tinham dado a bola no Mastriani. Se ia sair o gol, é outra coisa. Mas, até porque era na direita do Mastriani, né? Então não era a melhor perna para ele finalizar também. Mas teria uma chance, né? E ele preferiu aquela bola mais conservadora, né? E faz falta, né? E principalmente com esse time que vai ficar mais defensivo. O ideal é que o outro meio que jogue ali, a gente vai ter levando em consideração que um dos volantes vai ser tipo Cal ou Mendes, ou se puder até o Breno no primeiro volante, né? Seria legal você ter um outro meio ali que também conseguisse ter um passe qualificado para não depender só do Martínez, né? Aí podia ser, às vezes, o Casares, às vezes o Benítez quando voltar, ou deixar o Breno, que pelo menos o Breno tem, ainda que não seja um 6-6, tem um passe mais qualificado que o Juninho, né? Então ajudaria também. Sim. E eu vou inverter rapidamente nossa dinâmica aqui, só para aproveitar seu lado comentarista de goleiro. Cavicchioli hoje nem acionado direito foi, né? A não ser no pênalti, né? Ele teve uma intervenção boa no primeiro tempo, que foi aquele, um cruzamento rasteiro que, se passa ali, teria levado perigo. Aí ele foi, antecipou e conseguiu ficar com ela. De resto, foi só a bola alçada na área, que ele ou acompanhou ou saiu nela. Teve uma que ele sofreu uma falta no escanteio, que ele tomou uma costela. Só que eu não tentei explicar. Não, o juiz não deu falta, não. Não, não deu. Mas eu falo assim, fizeram falta, a não ser que tinha sido um cara do América, mas que pegou nele, pegou nas costas e atrapalhou ele a sair, aconteceu. Mas o juiz não deu falta. E de resto, o pênalti tem mostrado, acho que ele tem até melhorado nesse quesito, né? Porque esse ano ele tá muito, o aproveitamento dele em pênalti tá muito bom, né? Que pensa assim, ainda que a fase esteja ruim, vale lembrar, ele pegou o pênalti do Hulk, uma defesa até difícil, pegou um pênalti do Cano, uma defesa dificílima, que ele foi bem alta, ele conseguiu espalmar ela pra trave. Teve as putas de pênalti, também fez boas defesas. Então, assim, até quando a fase tá ruim, pênalti ele tem mostrado que consegue defender, né? E assim, ainda que a fase dele não seja das melhores, é melhor que o Pazinato, né? Então, eu acho que vale a pena manter ele, até porque se ele melhorar de fase, a gente volta a ter um grande goleiro. Se ele não melhorar, ele ainda é um goleiro melhor que o Pazinato. O seu desdém com o nosso goleiro Jory fica patente nesse momento agora, e aí? Olha, eu até acho que... É porque nós não estamos no momento de poder arriscar. Mas, assim, eu acho que o Jory, na situação que estava tão ruim, acho que uma chance num jogo de Sul-Americano ali que não valia nada, ele merecia, para ver o que estava rolando ali, né? O que dava para esperar. Mas agora, a gente não podendo... Imagina que, beleza, vamos ver se o Jory tá numa fase melhor. Coloca ele pra jogar contra o Santos. Aí ele vai e entrega 2 gols. Acabou, assim, já a gente perde um jogo que não podia perder, né? Então, nessa hora aí, melhor se virar, né? Mas o Cavicchioli e o Pazinato já entregaram 2 gols várias vezes. Ah, não, mas assim, é porque... Ou seja, existe uma chance de qualquer um dos dois que a gente botar pra jogar contra o Santos, deles entregarem 2 gols. O que eu faria, na verdade, é se o Cavicchioli machucar, tomar, ficar suspenso por acúmulo de cartão, outra coisa, eu acho que aí eu daria uma chance pro Jory e não pro Pazinato, porque não é que o Pazinato também vai mudar muita cotação. E se não tem o Cavicchioli, que tecnicamente é o melhor dos três, eu acho que dá pra deixar ver o que tem no Jory ali. Mas assim, eu acho que vocês têm que ficar o melhor tecnicamente, ainda que a fase não seja boa. Porque se ele voltar a jogar no ápice dele técnico, vai fazer muita diferença pra gente. Igual podia ter feito hoje. Se não dá o azar da bola voltar no pé do Pato, ele teria conseguido segurar 1-0 ali. E aí, talvez, se o São Paulo fosse mais pra frente, a gente conseguisse fazer um gol de contra-ataque com o Varanda também, tivesse tido um jogo ainda mais tranquilo. Então, acho que vale a pena persistir no Cavicchioli por enquanto. Até porque a partida, o pessoal pega no pé. Não é que, beleza, o terceiro gol talvez desse pra ele ter feito alguma coisa contra o Fortaleza. É isso que eu ia falar. Eu acho que teve 2 golzinhos ali que ele podia ter ajudado, não, né? Eu diria que o primeiro, eu falo que não, porque a bola tá no pé do Éder, e o Éder tira o pé da bola. Então, o primeiro assim, é culpa dele, não. Os outros dois são. Não. Os outros dois são. Eu ia falar o segundo e o terceiro. O terceiro eu acho que dá pra falar, porque o terceiro, querendo ou não, ele vai saindo no cara, e o cara vai no canto dele, não conseguiu fechar 100%. Mas, de certa forma, ele tá lá, ele faz a saída de bola, aí ele manda a bola certinho no Juninho, aí o Juninho pega, a bola espana nele, ele perde a bola, e aí a bola, tipo assim, eles vão passando, ele tá acompanhando, ela vem do lado e vem pro outro, então ele vai fazendo toda... Aquela saída foi esquisita demais, hein? Não, mas ele tem que sair, porque o pessoal critica muito o gol do Internacional lá, que o cara saiu cara a cara com ele, você tem que fechar um canto, o cara bate no outro e fala, ele caiu antes. O cara ia receber a bola cara a cara com ele. Você sai, porque você fecha o gol, o cara não vai ter opção de chute. A questão, e aí você pode até você colocar de falha, ele foi, ele impediu o cara de chutar, ele impediu o cara de cortar para bater, o cara teve que cortar para a linha de fundo, o cara não teve a opção de bater depois disso. Aí o cara tinha 2 opções de passe, 2 jogadores só, tinham 5 jogadores do América, a gente consegue não impedir que a bola chegue e nem pressionar que o cara chutasse. Esse que é o problema. Aí, tipo, a marcação é que tá de sacanagem. Seu goleiro tá fora do gol, porque ele saiu e impediu o cara, o cara que recebeu a bola de fazer o gol. O mínimo que você tem que fazer é fechar as opções de passe ou ficar próximo pro cara não conseguir chutar pro gol. Pelo menos dá tempo do goleiro voltar, né? Mas o pessoal foi de uma lerdeza ímpar, né? E sem contar que foi outra erro de saída de bola, dessa vez o Daniel Borges, né? Que também fez uma partida assim. Ele, Éder e Juninho entregaram tudo que dava para ter entregado. Porque eu minimizo, principalmente nos dois primeiros gols, por conta disso. Não tinha, se ele para ali, o cara domina e faz. Não ia ter muito o que fazer. É por isso que ele fez certo. Ele pediu o cara que tava com a bola de fazer o gol. O que aconteceu depois é porque o seu time não ajuda, né? E aí não dá para você jogar por 11, né? Bom, todo mundo calado aí, eu vou falar. Tô nem aí. O Grêmio fez 4. 4-0 pro Grêmio. Mas... O último é que dá pra colocar um pouquinho, porque ele podia ter saído fechando mais. Ah, larga de ser corporativista, o rei do camarote. Foi duas falhas dele, golpista. Ele tá fora de ritmo, sim. Ele tá no último jogo ele tava de pirracinha, dando pulinho lá e tal. A galera gritou Jair pra fazer raiva nele. E hoje ele foi melhor. Ué, vida que segue. Igual o Juninho. Mas... Juninho hoje jogou bem. Juninho hoje fez o que um capitão deve se fazer. Mais ou menos. Correu, o tempo dele foi horrível, né? O Juninho bateu de peito no juiz. Até amarelo o Juninho tomou. Então, assim, hoje é o jogador que a gente quer. Não dá pra você falar que é o capitão, que ele começou a fazer isso depois que o Marcelinho foi expulso, que até então ele não tá fazendo também, não. Aí que eu acho que ele falou assim, esse pessoal aqui tá fazendo a minha função melhor do que eu, deixa eu tentar fazer alguma coisa. Mas que até o lance da expulsão ele não ia jogando nada também. Mas eu acho que o Cavicchioli, o problema dele é que ele, por toda a questão, até com o Gerson no passado, o pessoal tem muita má vontade com ele. E aí coloca, às vezes, na conta dele coisa que não é dele. Eu não tô falando que ele tá bem. Não, ele tá mal. Ele tomou gols esse ano que um goleiro não pode tomar. Corporativista. Corporativista. Não. É, sim, senhor. O senhor defende goleiro. O senhor acha que é um absurdo criticar goleiro, que eu sei. Tanto não é como eu que inaugurei as críticas a goleiro aqui. Não, senhor, porque aí o senhor é baba-ovo do Cavicchioli e quis criticar o arqui-inimigo dele. O senhor acha que a gente não percebeu a sua estratégia? A gente percebeu a sua estratégia. Critiquei antes dele atuar até e me provei certo. Então... O Cavicchioli, gente, ele tomou 40, com o gol de hoje, ele tomou 48 gols. É gol pra cacete, cara. É gol pra cacete. É difícil defender um cara desse. Mas a questão é que você pega... Principalmente... Lá vem. Calma, Felipe. Ele tomou 48 gols. É difícil você defender um cara desse que ano passado jogou muita bola. Que ano atrasado jogou muita bola. Então, assim, o cara tá muito embaixo. Não tem coré-coré. Não, eu não tô falando. Ele tá pior do que o ano passado. O problema é que eu acho que o maior problema... Você pega os 3 gols do Fortaleza. Ainda que você coloque que ele não teve a melhor... Que às vezes a ação dele no segundo podia ser melhor. E talvez se ele tivesse... mais ágil, ele teria chegado junto com o atacante, o que também podia ser um problema, que se ele chega junto, ele pode chegar fazendo um pênalti sem querer, por exemplo. Mas assim, você pega os 3 gols, foram falhas defensivas bizarras do time. Então é difícil quando a sua zaga não ajuda também. A gente pega... Thales, ele se entusiasma, Thales. São duas coisas já. Primeiro que ele esquece que ele está na função de apresentador e não de comentarista. Primeira coisa é isso. E a segunda coisa, assim, ele está tentando defender o indefensável, cara. Eu só tô falando que ainda assim ele é o melhor dos três goleiros. Tudo bem, mas no último jogo ele falhou feio em 2 gols. Não, falhou. Essa é o que eu tô falando. Eu não acho que ele falhou no segundo. Ele falhou. Você queria que ele tivesse o quê? Ficasse parado e tomasse o gol? Não, o cara ia sair cara a cara. Agora vem um outro corporativista aqui, ó, o menino do sofá aqui, ó. Thales, muitos dos gols são culpa da defesa. Sim, são culpa da defesa. Só que quando o Cavicchioli tava em boa fase, mesmo com a defesa ruim, ele segurava lá atrás. E hoje não tá assim, ué. Mas é o problema, até a discussão que você fica aí. E outra coisa, defende ele aí. Ele toma 3 gols contra o Fortaleza na quinta-feira, na sexta-feira chega uma pizza pra ele. Vai se fuder, porra. Defende aí. Se fosse o Rodolfo. Mas o Thales sabe direitinho que o Thales é vizinho. O Thales tá inclusive vigiando as entregas de delivery na casa do Cavicchioli agora. Eu me identifico com o Cavicchioli também, quando meu time tem uma zaga muito ruim, eu fico chateado. Eu já joguei bola com você, o Lucas já jogou bola com você, a gente sabe que você se identifica com o Cavicchioli. Eu fico muito chateado quando o meu time tem uma zaga muito ruim e entrega muitos gols. Piruzeiro. Lucas tá aí. Falou até, falou assim, pô, mas você jogou mó bem hoje, porque você tá com raiva. Eu falei, tô com raiva porque meu time não joga porra nenhuma. Deu chilique hoje. Exatamente, tá. Ele não pode tomar gol não, porque ele dá chilique. Ah, deu chilique hoje, normal. Deu. Se o gol foi engraçado, quando deu uns 10, 15 minutos de pelada, como o Willi não tinha ainda, a pelada tava muito calma, não tinha ninguém falando nada. E quando terminou, o Felipe foi o Willi hoje, deu um chiliquinho lá. Não, eu só saí com a cara fechada. Por que você tá com raiva? Falei assim, assisti muito ruim. Aí o pessoal não marca. O pessoal não entendeu que é só chutar acima de 1,5 metro que você vai tomar, você não tem altura. Mentira. O meu maior debilidade como goleiro são as bolas rasteiras ainda. Eu não jogo no gol de campo, caramba. No gol de society, no gol de futsal, eu me garanto no alto. No campo, goleiro, não. Aí no campo. Goleiro, não pode chutar nos campos, não, que é pé, que é toma. Não, nos campos não. Rasteira, é diferente. Vamos pro bala aí que eu tenho que ir embora, gente. E o Jair também. Mas eu tô sem a cotação aqui, o meu Twitter não tá abrindo no computador. Alguém tem as percentuais? Te fala aqui agora, bebê. De hoje nós não fizemos, né? Mas não podemos, deu tempo. É, podemos olhar aqui o último aqui, ó. Você molha aqui pra nós, ó. Então, beleza. Passa aí a votação do Colatina da galera pro jogo Fortaleza. É, aproveitando o Twitter aqui, menina Alencar já mandou um aqui. É duro, e eu acho que foi ele que escreveu mesmo, porque tão certos erros de português aqui. É duro jogar contra 11, mas o juiz, alô o CBF, isso só vai mudar quando começar a doer no bolso. O prejuízo é grande para os clubes, seja lá qual for. Já deu uma cornetada aqui na CBF aqui. É, Alencarzinho voltou. Vamos lá. Colatina do jogo contra o Fortaleza. Nós tivemos 119 votos. Em último lugar, o Éder com 8%. Em terceiro lugar, o Juninho com 13%. Em terceiro lugar, quem trouxe o Daniel Borges. E em primeiro lugar, Salum e seus miguxos. Eu já adianto meu voto. Meu voto é na Salum. Jairo? Eu também. Não tem jeito não, gente. O resultado de quinta-feira é o conjunto da obra. Se a gente fosse escolher um, talvez fosse o Daniel Borges. Mas é o conjunto da obra, cara. Quem decidiu trazer esse cara como opção de lateral direito tá errado em muitas outras coisas. Então, eu vou de Salum e Biguxos. Essa frase foi muito boa, porque hoje ele fez uma puta de uma jogadaça pra assistência no gol da vitória. Então, não, assim, cara, mas não adianta. Não adianta fazer uma jogadaça e 50 jogada lixo. Não adianta. Pela zoeira, vou votar nele hoje como Colatina, para eu poder votar ele como, aliás, de quinta como Colatina, para poder dar o bala para ele na partida de hoje e ilustrar bem a bipolaridade americana. Eu vou no Salum até por isso mesmo. Se a gente tem um elenco que começou com o Nino Paraíba, para depois ter Marcinho e Daniel Borges na lateral direita, para ter o Juninho com o mando e desmando ali no meio campo... As opções que a gente tem de atacante de beirada, o Wellington Paulista jogando centroavante titular numa partida esse ano, com o Boi Bandido não conseguindo nem rescindir o contrato, já que ele não tem condição mais de entrar em forma, eu acho que isso está na culpa da diretoria, né? Então, algumas derrotas são por limitação de elenco ao que a gente tem, e acho que contra o Fortaleza foi isso. Então, o Colatina vai para o Salum e os miguxos que montaram esse elenco e criaram as condições para que isso acontecesse, né? Você está falando de atacante de beirada, vale ressaltar também que o Matheus Gonçalves saiu, né, gente? A gente tinha aí também essa merda também. Sim. Mas vamos lá, para bala. Bala, a gente teve 124 votos, nós colocamos só três opções. Na última posição ficou ninguém, com 22%, Martins ficou com 31% e Mastriani ficou com 48%. Eu voto no Mastriano também. Claro. Eu vou de Martins mais uma vez, porque o cara realmente tá jogando muito, tá numa vontade violenta. Eu vou de Martins. Lucas? Martins também, pelo gol. O cara, pelo menos, não tá. O camisa 9 a gente achou depois de muito tempo, né? Tava no elenco. Então, Mastriano. Vai de Mastriano, né? Perdão, Mastriano. Não, eu também vou de Mastriano, porque mudou o nosso time. É daquelas coisas. Talvez se ele tivesse tido as oportunidades já desde o Campeonato Mineiro, acho que a situação podia não estar como está hoje, né? Acho que a gente teria mais gols no campeonato e teríamos ganho partidas que a gente não tomou três com ele ali, ou teria tido outro desfecho, né? Então vai de Mastriano, que tem jogado muita bola. O Mastriano tá fazendo a gente ficar com mais raiva do Mancini, cara. Cada jogo que ele faz a gente lembrar, bicho, esse cara era banco do Bando. Era banco do Aloísio. Puta que pariu, sinceramente. E, bom... Thales, vamos para a Colatina da partida de hoje. Colatina do jogo de hoje? É. Juizão, hein? Tem outro não, hein? Filho da puta. Juizão. Juizão e torcida dos Tricas. E elenco do Tricas também. Jair? É, hoje não tem... Sinceramente, o juiz hoje veio para armar o resultado. Que coisa complicada, sinceramente. Mas a gente não pode se apoiar nisso, não. No nosso time, eu achei que o Juninho fez uma partida apagada. Não achei que ajudou. Fora disso, não, mas aí que tá, a gente elege o Colatina como o pior. Para mim, o pior foi o Juninho, o que não quer dizer que ele foi mal. Eu achei uma partida apagada dele. Mas para mim, eu já comentei aí, esse time do São Paulo é um time de babaca do caralho e a torcida tá na mesma vibe babaca no time. Então, acompanha o voto dos relatores aí. Eu também vou com o juizão aqui hoje. Não, eu acompanhei o voto de vocês aí no juizão e na torcida e São Paulo, conjunto da obra, mas só fiz a ressalva aí de que se a gente fosse escolher no time do América, o pior jogador para mim foi Juninho. Não dizendo que ele foi mal, mas ele foi apagado. Eu acho que ele foi o pior em campo. É, eu acho até, ele tem mostrado, eu acho que foi o Juninho, também por isso. E não tanto por culpa dele, porque muitas das falhas dele estão... A deficiência técnica que ele tem, e de fato ele tem que jogar no lugar que você precisa jogar mais, melhor tecnicamente, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que foi o juiz, que sim, Thales, foi o juiz de América e Flamengo. Foi, aí. Que mostra que as nossas cobranças com a CBF não valem muita coisa, porque pega um juiz que já nos custou 2 pontos e tentou tirar mais hoje, né? Então... Fato. É absurdo. E vai fazer o quê? Aí amanhã o Salão vai lá na CBF, vai reclamar, e daqui a 5 rodadas esse cara tá pitando outra partida nossa que vale muita coisa. Então não tem muito o que fazer, né? E acho que essa é aquela história. Pode ser, sim, que já se levantou. O fato da CBF tá um pouco mais... de má vontade com a gente, até pelas bastidores de formação de liga que o Salum encabeça. Então, questão, eu tenho falado isso bastante, que quando o Sérgio for fazer o América História de 2023, daqui a muitos anos, a gente vai descobrir que isso aí teve influência. Não quer dizer que apaga os nossos próprios erros de forma alguma, mas né, a gente não quer ser favorecido, a gente só quer que seja justo. Imparcial. Né? Imparcial. Então acho que isso, e acho que uma coisa ou outra, o fato de ele estar muito preocupado com a liga, tirou o foco dele do futebol e fez a montagem de elenco desse ano ser pior do que foi nos últimos dois, e tem sido efeito aparentemente em termos de má vontade com a arbitragem, né? Então fica esse adendo aí também. Só fazer uma justiça que realmente o Juninho participou do gol, não é isso? Juninho participou do gol e tal, mas pra mim eu só vi isso como participação dele. E ainda é que a participação do gol foi até o domínio errado, né? A sorte é que o Varanda estava mais perto do que o jogador de São Paulo. Ele tentou dominar e a bola escapou, por sorte o Varanda corrigiu, né? Mas... Exatamente. E Lucas, quem você vota como bala do jogo de hoje? Vou votar no Daniel Borges só pela zoeira. Jairo? Ah, eu vou no Mastriano, não teve jeito não. Fez o gol, ainda mostrou que tinha jogador do nosso lado dentro das 4 linhas. O que ele fez ali tá completamente certo. Ainda junta uma questão aí da semana, que aí eu acho que foi uma injustiça que foi feita com ele aí, que é o fato dele não ter entrado como titular contra o Fortaleza, porque ele perdeu um treino para ficar com o filho no hospital. Isso para mim, se ele não tivesse feito isso, era uma prova de mau-caratismo. E aí, de repente, o cara perde a titularidade, ou pelo menos do primeiro tempo ali, por conta de uma atitude dessa. Tá errado, não poderia nunca ser afetado por isso. E no jogo de hoje, como eu falei, ele além de fazer o gol, ainda teve uma atitude que para mim foi a mais correta, tá certo? Ela ali não tinha... todo mundo gritou para parar o jogo, ninguém parou, ele foi lá e parou. E aceitou a punição que veio. Acho, inclusive, que o América amanhã deveria ir na CBF pedir um efeito suspensivo. Isso aí, porque, sinceramente... Mas tem como pedir efeito suspensivo para cartão vermelho, não? Só se ele tivesse tomado uma suspensão além do jogo seguinte. Cara, mas eu lembro de... Não. Mas eu lembro de... Então mudou a regra, porque eu lembro de algum jogador, cara, do Flamengo, não, uns tempos não, atrás. O que teve foi o do Cruzeiro, que o VAR expulsou o Dedé. Aí foi uma coisa meio esdrúxula, conseguiram reverter o do Cruzeiro contra a expulsão. O Boca. É, não, isso eu lembro também, mas foi um vermelho, cara. Foi um vermelho, tipo assim, num jogo talvez sem VAR, alguma coisa assim, ou que teve a ver com bate-boca em campo, e aí eu sei que no final pegaram a súmula lá e pelo menos tiraram assim, liberou o cara para o jogo seguinte. Contou o cartão vermelho, mas liberou para o jogo seguinte. Se for possível... O que dá para ver, eu acho que dá para ter que ver a razão pela qual o juiz colocou na súmula a expulsão. E aí, cara, dá pra, dependendo de como for, você tenta contestar isso e aí, em conteste, você pode conseguir um efeito defensivo. Porque de um ponto de vista puramente futebolístico, o cartão vermelho foi totalmente injusto, no meu entender. De um ponto de vista puramente futebolístico. Se aquela jogada fosse num outro momento qualquer, num outro contexto qualquer, e um cara desse aquela entrada por trás, eu acho que o cartão vermelho é cabível. Não estou dizendo que seria o mais lógico, mas é cabível. Mas aquilo ali, aquilo só ocorreu por uma inação do juiz. Se o juiz tivesse levantado a mão para cima e bola ao chão para atender o Marlon lá atrás, nada daquilo tinha acontecido. Vocês concordam? E mais, o juiz, até porque ele depois fez isso quando o Calleri caiu, então não é porque ele não faz isso hora nenhuma e não pode fazer, ou seja, ele podia. Pode. E outra, além disso, ele ficou falando, e o Mastriani só chegou, ele primeiro começou a tentar puxar o cara, depois começou a tentar puxar o cara pela camisa, aí depois ele não tava conseguindo, ele não é que ele deu o carrinho, ele joga as pernas pra frente pra tentar fazer uma gangorra de alavanca para jogar o cara no chão, né? Porque ele não tava conseguindo no braço, tá mais atrás. Exatamente. Né? Então, se o juiz começa a dar a falta, quando o Marcelo começou a puxar, vira e falou assim, ó, o cara tentando fazer a falta aí pra parar o jogo, deixa eu parar esse aqui pro atendimento do camarada ali. Também não tinha chegado na hora dele cair sentado em cima das pernas do cara. Então, assim, dá pra ver o que o juiz colocou na súmula, a gente tentar falar que não foi justo, como se fosse uma revisão disso aí, falar que o vermelho não era merecido no lance, talvez consiga o efeito suspensivo até ter o julgamento disso, né? Não, gente. Possivelmente esquece. Não vai reverter, mas a questão é essa. Eu acho difícil de tentar reverter isso aí, mas é aquela história. Pode ser que passe pra frente e a gente fica sem a gente consiga aquele jogo contra o Santos, contra o Vasco, e fique sem ele numa partida, às vezes, contra o Palmeiras no Allianz Parque, vale mais a pena. Então, eu acho que não tem nada disso, gente. Tomou vermelho é suspensão. O efeito suspensivo é se ele tomasse, se ele fosse indiciado por agressão, por exemplo, aí a primeira instância do STJD dá mais um jogo. Aí esse um outro jogo a América consegue, mas assim, nunca vi, não. Mas até porque eu acho que não tem tempo hábil de conseguir se recorrer desse cartão vermelho, por exemplo, de chegar até o fim de semana. Mas tentar recorrer do cartão vermelho dá, porque eu acho que não vai dar nada. E eu acho difícil dar um efeito suspensivo enquanto recorre do cartão. Eu tô vendo aqui o regulamento, que é o seguinte, quando você recebe cartão vermelho, o efeito suspensivo, ele vai ser julgado, todo cartão vermelho é julgado. Nesse julgamento, você pode receber mais de um jogo, dependendo do que aconteceu. Esse mais de um jogo, você pode conseguir um efeito suspensivo, mas o um já era. É isso que eu Pode ser que eu me confundi. Pode ser que eu me confundi, então. Contra o Santos, ele tá fora. Mas sim, eu também volto no Mastriani pra bala de hoje, porque, além do gol, ele tem... É um dos jogadores... Assim como a gente fala do Martínez, que o Martínez corre mais o campo inteiro, o Mastriani, muita gente fica falando que ele é um jogador de má vontade, corre pouco. Hoje ele mostrou, na verdade, que não. Ele tenta muito. E agora ele tem, com mais entrosamento, aquela história de mais tempo treinando com o time titular, com um treinador que sabe usar um centroavante, que o Mancini também não sabia, e que coloca ele recebendo mais bolas e tudo, você vê que ele é muito útil, na verdade. E aí, é aquela história, cada jogo que vai passar agora pra frente, ainda que o pior aconteça, a gente só vai ficar com mais raiva do Mancini de não ter nem conseguido saber aproveitar o Mastriani e de não ter colocado ele pra jogar antes, né? Que pode ter custado... De picuinha, que não tem lógica nenhuma, de picuinha. Não tem muito o que fazer. Você votou, Thales? Então, qual é o seu voto para a bala? Eu vou de Martínez. Jogou bola demais da conta. E olha que o filho da puta do juiz deu um cartão para ele no começo do primeiro tempo, hein? E também, acho que foi... Não foi merecido, não. Eu acho que nem falta ele fez no lance. Não, filho da puta, cara. Com todo o respeito à mãe dele, mas filho da puta. Mas foi bem ruim. E... Você tem mais algum comentário, Otáris, sobre a partida? Cara, só queria mandar... Esportes especializados com Lucas. Essa foi boa. Mandou bem, mandou bem. Eu treinei os dois abraços antes, mas faz um forte, os dois abraços. Foi boa, gostei. Meu babacão. Bom, vamos lá, vocês foram especializados então. O América teve uma dobradinha, né, no Campeonato Mineiro Sub-15 e Sub-17, jogando contra o Atlético. No Sub-15, o jogo ficou 1-1, e no Sub-17, os meninos do Coelhãozinho bateram o Atlético por 1-0, num jogo que também teve uma expulsão, mas nesse caso a expulsão foi parecida, né? A expulsão foi quando estava 1-0, só que o América levou a vitória até o final. Então aí os meninos do Sub-17 batendo na cachorrada. Continuem assim, parabéns ao menino Cauã, que fez o gol da partida. No Brasileirão Sub-17, a gente ainda não teve... não sei se o Thales chegou a falar, mas o jogo foi dia 17, contra o Inter, que a gente pautou fora por 2-2. Somos vice-lanterna do grupo de 10, nós estamos em nono. Nesse momento, há 5 pontos do Flamengo, que é o primeiro na zona de classificação. A gente precisaria de vencer as próximas duas partidas e torcer por um tanto de resultado. Então, a América, nesse momento, é praticamente eliminado do Brasileirão Sub-17. No Sub-20, a gente já fez as 14 partidas da primeira fase, terminamos em terceiro com 33 pontos, mesmo número de pontos do Coimbra e um a menos do Cruzeiro SAF. Aí agora tem as próximas, a próxima fase, que a Federação Mineira de Futebol ainda não divulgou quando que serão, mas a América avançando no Campeonato Mineiro Sub-20. No futebol americano, o América enfrentou ontem em casa o Tubarões do Cerrado, América Locomotiva, vencemos por 7-0, que apesar da quantidade de pontos, é um touchdown só e um extra point. Então, dois jogos, duas vitórias até agora no Brasileirão de futebol americano. Então, a América Locomotiva fazendo uma boa campanha a princípio, né? Diferente do que tem sido nos últimos anos aí no Nacional. A gente costuma só levar a porrada, a gente avançou bem. No Mineiro de vôlei, na verdade, no vôlei, divulgaram a tabela do Campeonato Mineiro. América, que vai ter como adversários aí o Sada Cruzeiro, vai ter Araguari Vôlei, Juiz de Fora Vôlei, Azulino, não sei da onde, e vai ter o Minas também. Aí o campeonato começa no dia 3 de setembro, então na semana que vem já começa a temporada, né, 2023-2024, dos nossos meninos do Montes Claros Vôlei. Vamos ver o que vem disso aí, porque por enquanto tem sido só vergonha atrás de vergonha esse campeonato. E o Saci divulgou, eu procurei no site da Federação Mineira para pegar a tabela completa, no Instagram do Coelho Futsal, não achei, mas o Saci divulgou que vai começar o Campeonato Estadual de Futsal. As partidas vão ser disputadas na Arena UniBH, do Minas Tênis Clube, e o América joga dia 6 de outubro contra o próprio Minas e dia 7 de outubro contra o Acesita. Então, quando estiver mais próximo, aí a gente divulga para saber como é que vai ser, para ir lá assistir. Jogo contra o Minas, obviamente, sempre muito complicado, mas tem outro jogo com a Cezita aí que dá para os meninos fazerem uma... Quem sabe ter uma vitóriazinha no estadual aí, que a gente não costuma ir bem nessa competição, não. E de esportes especializados é isso. Bom, Taz, agora você pode dar os seus abraços? Na verdade, mas são abraços de carinho, de total amor aí a duas pessoas que perderam entes queridos ontem, né, e hoje, que é o Thiago. Thiago perdeu a mãe e o Andrezinho perdeu a avó. Muita força para eles aí nesse momento, que é muito difícil, né, infelizmente as pessoas não são eternas, né, e quem dera se as mães fossem eternas, né, pelo menos as mães deveriam ser eternas. Nós, pais, foda-se para nós, mas mães não, mães deveriam ser eternas. Então, um abraço carinhoso para os dois. Fica o abraço aí de todo mundo, Decadência. Sim. Aí para a família. Nossa. Deles. Algum comentário enquanto você ainda tem internet, Jair? Não. Tô aqui me segurando no último feed de internet aqui, enquanto dá. Lucas? Não, vamos ver, né? Como é que a gente faz uma semana mais positiva. Pô, final do programa é tão bom quando a América ganha, né? Então, que continue assim. Você, expectativa para a gente ganhar do Fortaleza de 2-0 e o Cavicchioli pegar 3 pênaltis? Nossa Senhora. Não quero nem pensar nisso. Não? Eu acho se que ganhar é. Se ganhar de 2-0, aí se perder nos pênaltis tá até de boa, mas pelo menos vai ser lutando, né? Porque se for jogar igual a vergonha que foi aquele jogo da quinta-feira, aí vai ser triste. Mas é bom ganhar, mesmo que seja eliminado, porque dá uma moral, né? Tipo assim, mostra que os caras estão na vibe de tentar se recuperar. É, acho que até um... Se a gente conseguir lá buscar um... Festa total. Buscar até um 1-0 lá, assim, acho que já ajuda a moral e ajuda a ganhar do Santos aqui. É, só uma última, Dudu, vocês iriam de Mastriani já na Sul-Americana ou já improvisariam ali o... Não, varanda para ver o que dá para contar. Não, não. Ué, ele não pode jogar domingo, ué. Tem que jogar, ué. Ah, então. Eu ia falar, ele não pode jogar domingo, iria. Tem nem que ver. É ele titular e acabou. Tem nem que pensar, não. Até porque eu acho que o outro jogo seria. Aí teria uma semana para descansar depois, né? Não, acho que tá. A nossa aposta para ser é dia 3 de setembro. Tá, não, então, mas. É, aí ele participa. Sim, aí a tabelinha aqui do livrinho da. Tá vendo? Tá vendo, Marcos, seu merda? Eu falo mal de vocês, mas aqui, ó, faço propaganda e elogio vocês também, seus bosta. Nós jogamos dia 31 contra o jogo de volta contra o Fortaleza, depois dia 3 aqui dentro contra o Santos. Aí tem um intervalo. Só dia 15. Deve ser data FIFA, alguma coisa assim, que a gente joga contra o Cuiabá fora. Depois a gente. Uma terça-feira, 9h30, horário ótimo para mim que trabalho lá na puta que pariu. É, a gente joga contra o Red Bull às 21h30. Depois tá marcado aqui América Vasco, Cruzeiro. Não, aí é Vasco dia 23, num sábado 6h30. É, e aí depois desses aí tem América e Cruzeiro e Fortaleza e América. Isso. É, esses aí, a definir deve ser por causa de esperança, a gente vai passar do Sul-Americana, de qualquer forma, esse do Fortaleza, se bobear, vai ser adiado por causa do calendário, né? Vamos ver. Não, aí depende, porque o que acontece? Não, acho que não precisaria a princípio, não. Porque a data base do jogo do Fortaleza é dia 8, que é um domingo, dia 8 de outubro. E as datas Conmebol são dia 27 de setembro e dia 4 de outubro, que são meio de semana. Então, Mas, de qualquer forma, o jogo contra o Cruzeiro, o mando é deles, né? O mando é deles, dia 1º. A data base é dia 1º, mas aí pode ser ou dia 30 de setembro ou dia 2 de... Enfim, depende da CBF isso aí, né? Esses rolos aí. Mas a data base é dia 1º de outubro. E aí e o jogo do Cruzeiro seria exatamente... Se a gente passasse do Fortaleza, a gente jogaria contra o Cruzeiro exatamente entre as semifinais. A gente joga a semifinal numa quarta... Joga contra o Casuloso no domingo e a volta na outra quarta, ou terça, ou quinta, enfim. Mas é no meio de semana. E acho que dá. Vamos confiar que eu estou mais esperançoso. Vamos sair dessa situação na qual nos encontramos, rumo ao 15º lugar nesse campeonato. Podem me cobrar aí no final que chegaremos lá. E só para despedir, mandar um abraço também para a Heloísa, nossa ouvinte, né? Esqueci de ler o comentário dela. Não, eu li, eu falei da live, né? E só falar também que, falar pro América, quando coloca a gente lá no camarote dos sócios lá, a gente ganha, né? Ganhamos do Cruzeiro e ganhamos hoje. Então, assim. Você quer mais camarote, safadinho? Eu só agradeceria se resolvesse o problema de falta de Coca Zero. Mas, no camarote, quando acaba o refrigerante, eles repõem com Coca Zero. Então, é sinal que tem Coca Zero na dependência e só não fica disponível para nossos consumidores. Então, assim, acho um absurdo. Vou reclamar. É uma reclamação que a gente tem que fazer aqui. Mas, assim, se quiserem, sou pé quente. Se quiserem que a gente emende essa sequência aí de vitórias, é só providenciar ali que eu me sacrifico. Enche o bucho de hambúrguer com cheddar, com batata, com gordura, mas uma coquinha zero não pode faltar. Para equilibrar, o senhor, né? O senhor já foi umas 3 ou 4 vezes esse ano, o senhor já está, assim, sob suspeição nesse programa aqui, tá? Fica esperto aí que sua batata está assando aí, viu? A Heloísa ganhou. Eu nem concorri, ela concorreu e ganhou pelo sorteio. Sua batata está assando, se prepare. A outra vez que eu fui, foi porque o Lucas ganhou, e aí ele não podia ir e me passou os ingressos, porque senão também não teria ido naquela vez. Agora, só para finalizar, eu já descobri por que o Lucas não trocava aquela lâmpada do quarto, desse quarto dele. Olha que zona que é esse negócio aí, bicho. Que zona que é o lugar, olha. É melhor sem lâmpada mesmo. Isso porque não tá mostrando completo, viu? Se eu ajeitar é pior? Um pouquinho, nossa senhora. Tá uma bagunça aqui. Bom, temos um programa? Temos, vamos que vamos. Então, agradecer a nossa audiência, que hoje foi espetacular. O nosso chat, que esteve sempre em polvorosa, isso ajuda bastante a aumentar o engajamento do canal. Então, muito obrigado a todos, ainda que eu não consegui ler, já que eu não tenho o garbo e elegância de Jairo Viana, né, como apresentador. Mas, se puder ajudar um pouco mais, dê aquele like aqui no vídeo e se inscreva no canal, que é bacana para ajudar a gente a produzir mais conteúdo bacana para vocês por aí. Ok? Um abraço a todos aí e até a próxima. Valeu, moçada. Valeu.